Sabe aquele dia que a gente tá pior que lixo, que não tem coragem pra levantar da cama, e a vontade de viver continua dormindo. Do lado, um passaporte com visto pra outro país, que me adianta esconder atrás de um oceano, se nem remédio tá me ajudando. Só por um milagre pra me pôr em pé de novo. Por enquanto, vou orando de joelhos pra te esquecer. Esquecer. Em nome do Pai, do Filho.